passa com ela. Os bandos dão a boa. A moda vai pegar se não os querem largar. E toda a noite com calor. Que se passa com elas? Que se passa com elas? Nos dão sono.

Esteja já a bater o pé no chão e não só, desde as 10 horas até agora, muita música e com bastante ritmo. Espero que esteja, tenha estado do vosso agrado. Não é isso, ó menina Cátia? Olá, bom dia, exatamente. Bom dia, Lionel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Espero que esteja tudo bem com vocês. Com este belíssimo sol lá fora, já parece mesmo verão. É primavera, é mas primavera, ainda já não é bom. Verão. É verdade. E hoje um dia muito especial, não é? É domingo de quê? De Ramos. Exatamente. Portanto, infelizmente, não se pode juntar muita gente não, nas igrejas e, não. Eu nem sei se estão abertas, estão fechadas. Eu acho que tinha tornado a abrir. Acho que sim. Mas sempre com aquelas distâncias. Exato. Mas nós estamos aqui para levar alegria e também levar o nosso ramo, não é um ramo de rosa, nem um ramo de oliveira, mas sim um ramo de música para si, que está à escuta da Rádio Arco-Íris. És um poeta. Que está à escuta da Rádio Arco-Íris, e isso até que horas? Meio-dia e meio. Vocês podem começar a ligar para o 0238-434800, se quiser fazer dedicatórias. E vai poder ligar para passar, porque não em direto, é simplesmente... Também pode. Pode passar a sua mensagem. Se não quer que seja a Cátia a dar a sua dedicatória, pois... Ou dá-la em... Diretamente, não é? Exato. Portanto, aqui estamos para recordar a música portuguesa e não só, também para que vocês possam fazer as vossas mensagens. Pode escolher a sua música na medida do possível, não é? O Lionel encontrará com certeza. Ele é mágico, encontra tudo. Muito bem, então aqui estamos, se eu sou mágico, aqui estamos até às 12h30 para levar o melhor da música portuguesa e a música que o nosso ouvinte deseja. Portanto, um bom Domingo de Ramos. E quais são os costumes do Domingo de Ramos lá para os teus lados? Ai, eu não percebo. Não faças perguntas de religião, eu não percebo muita coisa. Então, passa o padre, não é? O padre que passa... Não, quando é que ele passa com a cruz? Acho que é na Páscoa, não? É na Páscoa. Ora. Sim, é na Páscoa que ele passa. Na minha terra ele passa na Páscoa. E depois segunda-feira, Páscoa... Ah, isso não sei, mas ele passa no período de Páscoa. passa um... Mas o melhor é que os nossos ouvintes nos ligam. É melhor, porque eu e a religião não percebo grande coisa. E nos liguem para dar os costumes e as tradições deste Domingo de Ramos. Sei que, por vezes, para o Norte também, os afilhados levam o ramo ao padrinho. O para... folhalho? Não, levam um ramo de flores ao padrinho. Ou à madrinha. Ah, é o padrinho que oferece o folheiro ao afilhado? Não, não. Não? Isso é a dia de Páscoa. Ah, tá bem. Mas o Domingo de Ramos, é o padrinho pois. É que leva o ramo ao afilhado. Para okay. depois... Não, o afilhado é que leva ao padrinho para depois o padrinho dar o afilhado na Páscoa. É isso. Ui, é complicado. Não é nada complicado. Portanto, vamos ouvir música. É melhor, não é? É melhor. É melhor. Para mim é vamos melhor. Lá. Foi o caixeirinho a terem tintintim as pernas todas. Oh malhão, malhão. Oh margaridinha. Oh malhão, malhão. Oh margaridinha. Eras do teu pai, eras do teu pai, mas agora és minha. Eras do teu pai, eras do teu pai, mas agora és minha. Esse amor vai me matar. paixão não morreu, acredito. Se eu te desejo, sou eu, acredito. Toda a briga de amor é Alors, on a écouté Eu Duvido de Céline. Alors, c'était, j'ai pas pu faire la dédicace avant car j'étais en ligne parce avec qu'elle une papotait, auditrice. Papotait, hein. Avec une auditrice. C'est de la part, c'était donc de Jérôme pour sa maman, pour toi et moi Lionel. Donc on le remercie, on lui souhaite un bon dimanche. Et là, on va continuer avec Rainha do TikTok. On écoute. E on lui souhaite un très bon dimanche e as melhoras para a senhora Esperança. Ah, então. Oui, um abraço à dona Esperança com as melhores para ela. Eu posso dizer, não é segredo, a dona Esperança saiu da clínica na quarta-feira. Então, estamos contentes e as melhores para ela. E um abraço grande. criar. Por isso vai e liga a aplicação ao som dessa canção. Ai, vamos lá fazer todos TikTok. Ele é rainha TikTok, ele é o rei TikTok. Tá na moda, tô na onda sem parar. Ele é rainha. Vamos lá dançar, meu povo, fazer a festa. Mas sozinho, vamos lá. Não se esqueça, pode ligar para o 0238-4348-00 para fazer a sua dedicatória. Você liga ou não? Vamos lá, se não liga, passamos para a música inglesa, não? Então aqui estivemos com Miguel Azevedo, um nome a não esquecer. Ele tem o seu último trabalho com bastante ritmo, assim. Tem o, este Rainha de Toc Toc, Fazendo Comigo e Zuka Zuka. Um álbum bem agradável a ouvir, assim, para o verão. Agora continuamos com um grande nome da música, não portuguesa, mas sim internacional. Como é que ele chama? Ela não podia falar. Ah, ele corta-me o microfone. Lucenzo com Não Me Ame. Ela diz que não me ama, pero sempre me reclama. Perdóname, perdóname. Así que olvídame. Un poquito de tu sabor. Te necesito, quiero tu amor. Dejamos el drama, no aguanto la gana. Se hace la difícil, mami, dame la clave. Siempre me dice que se va, no hace nada. Mami, dime. Baby, tu cuerpo me mata. Sin ti no soy nada. Mami, yo te quiero para mí. Cada noche ella me dice que no me ama, pero siempre me reclama. Perdóname, perdóname. Así que olvídame. Esos movimientos que me ponen loco. Contigo ya no me equivoco, ma. Hay algo en tu mirada, llamas que no se apagan. Solo dime, mami, ¿cómo será? Un poquito de tu sabor, te necesito, quiero tu amor. Dejamos el drama, no aguanto la gana. Quédate conmigo, ven, por favor. Ella me hipnotiza con su caricia suave. Se hace la difícil, mami, dame la clave. Siempre me dice que se va, no hace nada. Se apaga. Solo dime, mami, ¿cómo será? Mami, yo te quiero para mí. Então aqui estivemos com o Lucenzo. Lucenzo aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. E agora continuamos com a boa música. Vamos lá. esta música então foi para todas as transmontanas. Isso é que há muitas aqui em Orleans, não é? Transmontanas? Sim. Ah, certamente, acho que sim. Do norte aqui há muita gente, sim. Há todos os lados, penso eu, de Portugal há aqui gente, não é? Exato. Agora vamos... Ah, não é esse. Assim, não é esse. Não. Mal acostumada. Um minuto 38 não é isso. Ah. Não faz mal, passa outra não, mas, coisa. Não, mas vamos a outra coisa. É que está em cima. É que está em cima, vamos lá. Vamos ouvir. Ela sabe melhor do que eu, veja lá. Simone e Simaria, vamos ouvir. Amor de verdade eu só senti, foi com você, meu bem. E todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também. Foi mal acostumada, não é? Vamos continuar com Santa Maria, Eu Fui Eu. E vamos lá ao telefone 0238-43-4800. Ou então as pessoas foram todas para a missa a benzer o ramo. É verdade. Eu fui eu. muito mais. Não quero saber. Tu vais ver que me guias demais. Não quero saber. Já não tens lugar no meu lugar. Não quero saber. Agora estou à espera de mim. Não quero quero saber, hein? Vamos lá com este ritmo todo, vamos continuar a dançar ao som de Ivete Sangalo. E o título é? Qual é o título? Tá solteira, mas não tá sozinha. Katia, elle est en train de nous faire la chorégraphie de la chanson. Pas vraiment, non. Alors, c'est comment? En avant, en arrière, sur le côté. Sais pas, moi, je sais pas danser, je peux pas dire. Bate cabelo, mão no joelho, sensualiza pra te inspirar. Blusa amarrada, empoderada, eita menina danada. É balmo de short naquele decote bronze. Bon, c'est pas une des favorites de Katia, ça. Non, pas celle-là, non. Il y en a de Ivette Sangalo que j'aime beaucoup, mais celle-là, c'est pas trop mon truc, non. Là, c'est surtout le rythme pour danser. On va continuer avec un style différent, totalement différent. Ruben Aguilar avec Musica do Galo. C'est ça, ici sur Radio Arc-en-Ciel, on voyage et voilà, à travers les musiques. Foi a pedido da senhora Margarida Valente para o seu marido, os seus filhos, para os seus irmãos e para o seu irmão Carlos Valente, que esteve de parabéns na semana passada. Bom domingo a todos e vamos ouvir então a música do Gago de Ruben Aguilar. Tanto amor, foi embora.

bien inspiré aujourd'hui, hein? Espero que esteja a ser agradável aí desse lado ouvir estas músicas, hein? Que Angola e Brasil caminhem sempre juntos. Que abençoe esse povo africano maravilhoso. Ele, telefone sano, Catiara. Abençoe o brasileiro, o estrangeiro, todo mundo. Que seu amor que seja de amor e que o meu amor seja todo seu. Iluminando a nossa paixão todos os dias. A Deus eu peço. Que seu amor que seja de amor e que meu amor seja todo seu. Seja todo iluminando meu. A nossa paixão. Me apaixonei. Amor de chuto a noé. Nunca vi nada igual. Moreno, és tão lindo. És meu fruto tropical. Amor de chuto a noé. Pecado e tentação. Teu corpo é como fogo. Arde no meu coração. Dá-me um beijo. Eu já não aguento. É tanto desejo que eu sinto aqui dentro. Dá-me um beijo. De chocolate aqui na voz de quem? De Tita. Chocolate, ele agora, o chocolate está na moda, hein? Para a Páscoa, não é? Já compraste o meu ou não? Não, ainda não. Ainda não. Então fico à espera para domingo, lá. Fico à espera sentada, então. Eu sou goloso, não? Katia, elle aime pas, on va oui, la couper. Ça va, c'est pas. Elle aime pas, Tita. Hein? Ça va. Ça va ou ça va pas? Moyen. Voilà. On va continuer. Combien avec sur 10? 5. 5, bon. Si c'est moyen. Alors, on continue avec Jérusalem en portugais de Berta Cunha. Il faut y appeler la senhora da Rocha Melo. Para a sua nora, Alison Teixeira, um bom domingo para elas e vamos ouvir então Jerusalém. Moi, je donne que deux, là. Deux points, là. Ah, c'est une reprise. Ah, c'est une reprise. Ouais, elle est pas je mal. Je préfère l'original. Allez, on est. É o meu lugar. E agora eu sei. santa, tenho de Deus, imploro, prepara-me. Elle a dansé sous la table et tout. Bien sûr, bah oui, bien sûr. Passe pas direct, passe pas. Ah oui, maintenant elle va danser, je sais pas où là, ouais, mais. Maintenant je vais danser. Ah ça c'est pour moi, ça. Ça faisait trop longtemps. Shoot si ponta pés, contentos, pour tous ceux qui aiment shootos. Ça c'est 10 sur 10. Ah hein. J'adore, ouais. Carrément. Par autre monde. Pontapés e Pontapés, um dos grupos de rock português que estão sempre na atualidade. É verdade, e depois de tantos anos ainda fazem sucessos. Eu adoro esta música e que bom ouvir isto na rádio. Adoro. E esta? Vamos continuar? Tu roubaste os meus sentidos. Sérgio Rossi? É isso? É isso mesmo. Vamos ouvir. Quero amar e não consigo, quero viver e não vivo, respirar e não respiro. Vou-te implorar uma vez mais, liberta-me desses teus laços. Se o amor morreu, dá-me o que é meu, para eu juntar os pedaços. Estou vestido, coração não tem metade. Tens a minha alma presa, deste-me pena suspensa, para ficar sem liberdade. Vou-te pedir, já que és feliz, devolve-me o que me falta. Seja o que for, que de mim restou, para mim. Me dá. Sérgio Rossi. Ele na pochete do disco está com o seu cavalo branco, já viste? Mas ele fugiu hoje, não sei para onde é que o cavalo. Hã? Não sei. Estás triste hoje? Ai, estou. Não vês as minhas lágrimas a cair? Olha, estou tão triste. Então manda-lhe um... Está bem. Tá bem. Não era feio. Certamente ele está a nos ouvir. Olha, vai-te ligar deve já. Deve estar a dormir. Vai-te ligar. Dá-me o que é meu. Les enchaînements du DJ. É, ué. Vem aí a última música de Rui Bandeira. Só mais uma vez. Saiu 26 de março. Não quero que te vás embora desse jeito, sem teres nada por dizer. Eu sei que tu mereces ter tempo para pensar. E tudo o que vivemos não se pode apagar assim tão facilmente. E se algum dia pensares em voltar atrás, eu vou estar aqui. Eu prometo mudar, pelo menos tentar. Só quero que sejas feliz. Talvez o nosso amor para mim nunca acabou. Sou louco por ti. Amar é perdoar. Vamos tentar. Volta para mim. Mais uma vez, traz de volta tudo aquilo que eu perdi. Só perto com teu lado a mim. Se algum dia pensares em voltar atrás, eu vou estar aqui. Pelo menos tentar. Só quero que sejas feliz. Talvez o nosso amor para mim nunca acabou. Sou louco por ti. Amar é perdoar. Vamos tentar. Volta para mim. Vem namorar comigo. Só mais uma vez. Não me mates. Eu não sei viver sem ti. O teu amor é que eu preciso para voltar a sorrir. Vem namorar comigo. Só mais uma vez. Estás perto com teu lado a mim. Vem namorar comigo. Oh. Vem namorar comigo, só mais uma vez. Não me mates, eu não sei viver sem ti. O teu amor é que eu preciso para voltar a sorrir. Vem namorar comigo, só mais uma vez. Só fico bem quando estás perto com teu lado a mim. Serei sempre teu, mesmo que tu vives deste sentimento meu. Não quero que a mentira tome conta desse amor. Porque o mundo já dizia que entre nós tudo acabou. Vem namorar comigo. Só mais uma vez é o título da música. Agora vem Ivete Sangalo, não é? Com Tempo de Alegria. Isto é uma música que eu gosto. É mesmo Tempo de Alegria, com este sol. Abrir as janelas, meter a música bem alto e cantar. Para acordar o seu vizinho, porque não? Felicidade transbordando em mim. Tem tanto. isto já lembra mesmo as festas portuguesas, hein? Toda a gente a dançar, hein? Saltar, pular. É. Não é para já que vamos voltar a ver? Sim, brevemente temos de ter esperança. Esperança. Em todos os casos, já faz falta esta música de alegria. Agora, quem vem aí vai ser um novo trabalho de Willy Souto. A paixão chegou. Estás apaixonado? E tu? Como sempre. Ai, que lindo. Todos os dias estou apaixonado. Ai, que romance. Quero ser o amor, quero ser o carinho. Nesse mundo eu não vou mais ficar sozinho. Oh, paixão! Essa é pra você que está apaixonado, assim como eu. Alegria! Boa com Willy Souto. A paixão foi o título do tema que acabámos de ouvir. Agora vamos outra vez para a paixão. Paixão de amar. Deixa-te amar. Deixa-me te amar, de Sónia Flávia, às 11h45 na Rádio Arco-Íris. É isso mesmo, música. Está a acontecer entre nós dois, o que sinto hoje. emoção e sentimentos. Eu ainda acredito nesse grande amor. Dá-me a tua mão, sente-me a minha. Sou eu que guardo os momentos da nossa vida. Sigo a teu te amar uma vez mais e para ti voar. Quero te abraçar e o meu corpo eu quero te entregar. Deixa-me te amar uma vez mais. Ai, você também está sonhando aí desse lado, certamente. Estamos praticamente na reta final do programa do Telefone Toca, mas ainda podem ligar para isso um só número de telefone. Qual é? Esqueci-me. Esqueceste? Eu vou-te lembrar. 0238-43-4800. Podem ligar até ao meio-dia e meio. Depois vamos depois almoçar. Acabou. E agora... vamos continuar com Fernando Santana. Foi a pedido do senhor António Lourenço para o Manuel Lourenço, Fernanda Dias dos Santos, para o Henrique Lourenço e toda a família. Um bom domingo para nós aqui da rádio. Muito obrigado. E vamos ouvir então Amo-te de Fernando Santana. E esta... Ah, e j'en profite. Oui, vas-y, pardon. Esta música faz-me lembrar a praia, sei, oh, ao verão. Aquelas 20 ou 30 baladas anos atrás, nas quando, dunas, eras novo, quando eras novinho. Ainda posso andar na praia. Ainda podes, graças a Deus, ainda tens as perninhas. Graças a Deus. E moi, je passe un petit bonjour à Florent Amigo, ami de la radio, on lui souhaite un bon dimanche. Oh, on lui dit jamais assez merci. Ouais, on lui souhaite un excellent dimanche. Seria tão fácil dizer-te mil palavras bonitas, fazer-te um poema, ou mesmo uma cena como os filmes, deixando que me visse a chorar. Mas tudo isso para quê? Se apenas uma palavra se acende quando me lembro de ti. Sim, amo-te. Amo-te mais do que a minha própria vida. Amo-te e não desisto de te amar. Amo-te, ouveste a voz de amor perdida. Amo-te e para sempre te hei de amar. Amo-te mesmo sentindo o teu destino. preso. Amo-te e sinto que foges de mim. Amo-te, por este amor eu tanto rezo. Amo-te, hei de te amar até ao fim. E por amor eu farei tudo o que sei para tentar reaver o teu olhar brilhante que iluminava o amor, dava calor nesses momentos de fogo em que fui teu amante. E por amor nem sou eu e tudo o que é meu já te pertence desde o dia em que te encontrei. Se quiseres, morrerei. Amo-te mais do que a minha própria vida. Amo-te e não desisto de te amar. Amo-te, ouve esta voz que é amor perdida. Amo-te e para sempre te hei de amar. E por amor eu farei tudo o que sei para tentar reaver o teu olhar brilhante que iluminava o amor, dava calor nesses momentos de fogo em que fui teu amante. Eu, e tudo o que é meu já te pertence desde o dia em que te encontrei. E por amor, se quiseres, morrerei. Ai, ai, ai, Fernando Santana, ele está mesmo com calor. Com este Amo-te, com esta música. É por isso que agora vai mesmo um quê? Um balde de água fria. Raparigas como eu já agora só vos peço para que ponham de lado perfeita, esta mesinha perfeita que é melhor hoje em dia. Ai, balde de água fria, ai, balde de água fria, ai, balde de água fria, ai, balde de água fria. Ah, ainda está um bocadinho frio para mandar um balde de água fria, não é? Também acho. Se for assim, meio quente, ainda passa, não é? E agora, então, para ouvir... É uma dedicatória que queres fazer? Não, é para... Olha, a música que ele escolheu é Tabu com Mulher Gorda. Para quem é? É para quem? É para quem quiser. É, ó, está bonito. Vamos ouvir. Bem, são bonitas as mulheres claro, gordas. Exatamente. Mulher gorda, mulher formosa, não é? É, que se diz. Mulher magra, ai, a mim não me convém. Eu não quero. Todas as mulheres são lindas, Dionel. É isso. Todas mesmo. As mulheres são bonitas. Eu acho-as extraordinárias. Ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim. Deixá-la quando quiser. Ai, ai, ai, ai. Essa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Mulher alta, ai, a mim não me convém. Eu não quero andar na rua com escadote de ninguém. Mulher baixa, ai, a mim não me convém. Eu não quero andar na rua com a muleta de ninguém. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Estas músicas assim de vez em quando, não é? E tu dizias que as mulheres eram que eram bonitas? Todas bonitas, sim. Mas a Chiquita, ela diz o quê? Alors, a Chiquita, o que é que ela diz? Os homens estão cada vez mais bonitos. É verdade ou não? Sei. Alguns, nem todos. Alguns ficam barrigudos. Não, estou a brincar. São lindos. Ela está a imaginar quem? Não sei. Ninguém. O cabeleireiro era coisa de mulher. Mas veja que hoje em dia os homens também lá vão arranjar o cabelo e cuidar das suas mãos. Sabem o que as mulheres dizem? Os homens estão cada vez mais bonitos. Os homens estão cada vez mais bonitos. Os homens estão cada vez mais bonitos. Os homens estão cada vez mais bonitos. Antes manter a linha era coisa de mulher. Dietas rigorosas era coisa de mulher. Mas vejo que hoje em dia os homens estão mais que bons. Ginástica para a frente e muitas idas ao talão. E sabem o que as mulheres dizem disso? Os homens estão cada vez mais bonitos. Os homens estão cada vez mais bonitos. Os homens estão cada vez mais bonitos. Os homens estão cada vez mais bonitos. mais dependidos. Os homens estão cada vez mais bonitos. Os homens estão cada vez mais bonitos. Os homens estão cada vez mais bonitos. Os homens estão cada vez mais bonitos. Antes não patrulhava e era coisa de mulher. Ir as medidas certas era coisa de mulher. Passou-se hoje em dia muitos homens a dizer. Dizer sem preconceito do que é bom é perceber. E sabem o que as mulheres dizem nisso. Os homens estão cada vez mais bonitos. Os homens estão cada vez mais bonitos. Os homens estão cada vez mais bonitos. Os homens estão cada vez mais bonitos. Com meu coração, usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai.

Calema, os dois irmãos de São Tomé e Príncipe, se não me engano. Yes, yes. Te amo. E lá vai escutar Leo Magalhães com Ama Quem Te Ama. Um ritmo diferente, mas música bonita também. É assim, as manhãs da Rádio Arco-Íris, no domingo de manhã, das 10 às 12h30. Estamos quase, quase na reta final. Se você me deixar, meu coração vai parar e eu vou morrer. Quem te ama quer ser feliz, não é porque a felicidade e o paraíso está em você. Olha o telefone. Eu penso em ligar, saber o que eu sou pra você. Começo a tremer e até me arrepender. É medo da solidão. Imagens dominam o meu pensamento, trazendo você sempre aqui. É pura ilusão, coisas do coração, e a saudade me faz lembrar, faz lembrar. Só um grande amor é mais que orgulho, só um grande amor te pede que volte. Só um grande amor é mais que a vida, é meu grande amor pedindo pra te encontrar. Fala que vai voltar. Fala que vai voltar. Fala que vai. Que orgulho, só um grande amor te pede que volte. Só um grande amor é mais que a vida, é o meu grande amor pedindo pra te encontrar. Ah, tu sabe onde manger, hein? É linda esta música. Tu sabe onde manger, sabe. Uf. J'adore sa voix. Ah, gosto muito da música. J'adore la voix de Eduardo Costa. J'adore, ouais, elle est trop belle cette chanson. J'écoute souvent. Pas cette chanson, mais sa voix, ça, oui, ça oui, me dit. C'est un bon chanteur, ouais. Ça m'emmène. Il a une belle chanson. Alors, toi aussi, là, Kalema, ça t'emmène. Kalema, volta hein? Comme moi j'aime beaucoup. Ça t'emmène aussi. J'ai une dédicace, c'est de la part. Alors, est de la part de sua chata para o seu teimoso, com muitos beijinhos. Vamos ouvir. Volta. Parece que o tempo já se foi, parece que o mundo conspira contra nós dois. Parece que você não quer, parece que entre nós dois não dá, parece, mas pra mim não. Às vezes tenta me entender que o meu coração reclama a tua falta aqui. Volta pra mim, volta, volta pra mim. Parece que o tempo já se foi, parece que o contra nós dois. Parece que você não quer, parece que entre nós dois não dá, parece, mas pra mim não é. décidément. Aujourd'hui, on va finir en douceur, hein, douceur avec ses musiques, ses balades. Acontece, né? Acontece. Ou a gente acha que a gente amou uma vez só, né? Você não mudou nada, continua linda. Oi, que surpresa, você faz tanta falta aqui na minha vida. Eu quase larguei de mim por causa da gente. E quando se ama assim, é pra ser. Me revirou por dentro, refez o meu destino. Você, tão especial, é minha tristeza. Eu sou seu menino. Eu quase larguei de mim por causa da gente. Amei uma vez só. Daniel aqui, Daniel. E continuamos com Loucos. Quem é que canta? É Matias Damasio. É uma das Gosto últimas muito. Músicas. Vamos ouvir. Nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo. E o nosso amor é lindo, e o nosso amor é lindo. E nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, falamos sozinhos na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem. Deus ao nosso sorriso. Somos exemplo do paraíso. Formamos um par perfeito. Formamos um par perfeito. E a nossa chama espalha. O sorriso encontra. Como é doce o beijo. Como é doce o beijo. No coração, mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Ai, que loucura! E assim chegamos ao ponto final do programa, não é? Exatamente, já é meio-dia e meio, vamos ouvir uma última música. Mais uma vez foi um imenso prazer estar na companhia dos nossos ouvintes para ouvir estas músicas, músicas diferentes por vezes, não é? Para mudar, para variar, vamos dizer até ao próximo até ao próximo domingo. Domingo é domingo de Páscoa, Páscoa. Portanto, tentaremos estar aqui, não é? Não sei. Bom domingo a todos, uma ótima semana e até domingo talvez. Então até domingo e até lá uma ótima semana, tudo o que há de bom para vocês, especialmente para as pessoas que se encontram doentes nos hospitais, não é? Ou em casa, para elas muita força. E dias melhores virão, não é? Exatamente, beijinhos. La FM en couleur. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Pam, pam!